O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Disseram-lhe: Mestre, sabemos que é sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido pagar o imposto a César, sim ou não? Jesus respondeu-lhe: Por que me querais armar um laço? Mostrai-me um denário. E disse-lhe: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Jesus então replicou: Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qualquer que fosse a resposta de Jesus, seria uma sentença de morte. Se Jesus dissesse sim, é lícito, seria decretada pelo povo judaico a morte. Se ele dissesse não, está errado pagar o imposto, a morte seria decretada pelo Império Romano. Não tinha uma resposta que não lhe causasse morte. Mas Jesus, ele não se omite. Ele estava encurralado, mas ele não fica em cima do muro. O que é que fez? Jesus apelou para a consciência dos fariseus e dos herodianos. Apelou para o que eles entendiam o que era de Deus e o que era de César. Bem sabemos o que é de César. Nada. Tudo é de Deus. Então veja, Jesus dá a impressão de que ele ficou em cima do muro, de jeito nenhum. Ele apenas jogou a pergunta de volta. Para vocês, herodianos, para vocês, cristãos, para você que está ouvindo o Padre Reginaldo, o que é que você tem que devolver a Deus? Tudo. Alma, coração, vida, bens materiais, tudo é dele. Somos administradores. Sabe o nosso mestre, não? Inteligente, Jesus. Uma inteligência que só podia vir de Deus. Dai-nos, Senhor, este dom da sabedoria. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Graças e louvores. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento a Jesus. Quero te louvar na dor, a Eucaristia, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus. Senhor, quando te vejo, nesse momento começamos a pedir: dai a nós o maior amor, Eucaristia. Senhor, e na tua presença eu quero colocar os doentes, aqueles que estão nos hospitais nos acompanhando, aqueles que estão no leito de casa. Gente, você não tem noção, eu também não, mas de quantas pessoas sofrem, gente. Sofrem com câncer, com leucemia. Quando a gente tem saúde, a gente não valoriza. Basta uma gripinha, a gente fica aí todo dodói. E aqueles que estão lutando para viver, Jesus, queremos hoje interceder por eles, por elas, pelos nossos doentinhos e doentinhas. Fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o filho da rainha. Jesus, olhai pelos doentes, fonte de misericórdia divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, visite os hospitais. Jesus, tire a dor daqueles que estão flagelados pela dor agora. Amenize a dor, Senhor. Ilumina os médicos que consigam descobrir o que é que está causando esse mal. Guia a mão do médico na hora de dar a receita. Ilumina o médico de fazer a escolha do remédio certo. A mão do cirurgião, da enfermeira, do anestesista. Me ajude a interceder, gente. Me ajude a interceder pelos doentes, pela família que fica do lado do doente. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Senhor Jesus, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai todos os objetos. Derrame graças e bênçãos do céu, Senhor, nessa hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na hora da misericórdia. Traga mais um ouvinte.